much as you blame yourself, you can't be blamed for the way that you feel. Had no example of a love that was even remotely real. How can you understand something that you never had? Oh baby, if you let me, I can help you out with all of that. Girl, let me love you. Aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 138ª emissão de Quotas de Música, um programa de minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje as quotas contextuais irão centrar-se num ato eleitoral que decorreu na passada terça-feira, dia 6 de novembro. Barack Obama conduziu o Partido Democrata à vitória nas eleições nos Estados Unidos da América. O povo local elegeu o atual presidente para mais 4 anos de mandato, em detrimento de Mitt Romney, do Partido Republicano. Nesse contexto, e tendo como mote as escolhas dos norte-americanos, mas desta feita no que diz respeito à música, iremos escutar os 10 singles mais vendidos na última semana nos Estados Unidos da América, de acordo com a Billboard, revista que fornece a tabela oficial de vendas. Iniciamos com Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself. Que título comprido, amigos ouvintes! Pertence ao rapper norte-americano Ne-Yo, do seu álbum estúdio lançado inclusive na semana passada, intitulado R.E.D. ou Red, como queiram. Let Me Love You Until You Learn to Love Yourself, que está há 14 semanas nesta tabela. Viajemos até a Europa, mais concretamente até à Grã-Bretanha, para escutar Alex Lair, com uma melodia que consta nesta tabela há 32 semanas. Do álbum com o mesmo nome, fiquemos com o single Too Close. You know I'm not one to break promises. I don't wanna hurt you, but I need to breathe. At the end of it all, you're still my best friend. But there's something inside that I need to release.

Love Me, que é também o título de uma melodia dos Backstreet Boys. Ah, Justin Bieber é malandro, malandro. No número 7, situa-se o cantor Peter Jean Hernandez, mais conhecido como Bruno Mars. Há 5 semanas na contagem, está a música com o mesmo título do álbum, Locked Out of Heaven. Está o primeiro single do segundo álbum de estúdio intitulado Warrior, de Kesha, um trabalho discográfico que ainda não apareceu nas bancas. Está previsto para ser comercializado a partir do dia 30 de novembro. Número 6, e há 6 semanas na contagem, a melodia Die Young. I hear your heart beat to the beat of the drums. We'll be right back.

this. Wash my hands of that for this. I miss my mom and dad for this. No. When I see stars, when I see stars, that's all they are. When I hear songs, they sound like a swan song. Come on, come on, come on. Well, the calm that she called off. And then I look into my nephew's eyes. Man, you wouldn't believe the most amazing things that can come from some terrible lies. Chegou o número 2. Vamos até à Coreia do Sul. Os amigos ouvintes já deverão saber que iremos escutar Psy, do álbum Psy 6 Rules Part 1. Escutemos aquela música que é talvez o maior sucesso mundial já há longas semanas. Há 9 semanas na contagem. Número 2 para Gangnam Style. Opa, Gangnam Style! Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 선호해, 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해, 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해, 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Hey, sexy lady. 옵, 옵, 옵, 옵. 해 보이지만 놀 땐 노는 여자, 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자, 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자, 그런 감각적인 여자. 나는 선호해, 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선호해, 내가 되면 완전 미쳐버리는 선호해, 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선호해. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 옵, 옵, 옵, 옵. 오빤 강남 스타일. Com muita pena minha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quatras da Música, um recanto radiofónico que hoje foi inteiramente dedicado aos 10 singles mais vendidos na última semana nos Estados Unidos da América, de acordo com a Billboard. Na semana em que os norte-americanos voltaram a eleger Barack Obama como seu presidente, centramos-nos igualmente nas escolhas locais, mas no que diz respeito à música. O líder desta semana do Billboard é um grupo, também um norte-americano, que, depois de se mover muito como Mick Jagger, traz uma canção retirada do álbum Overexposed. Há 20 semanas na contagem, a número 1 Billboard vai para One More Night. Muito boa noite e até uma próxima oportunidade. You and I go hard at each other like we're going to war. You and I go rough, we keep throwing things and slamming the doors. You and I get so damn dysfunctional, we start keeping score. You and I get sick, yeah, I know that we can't do this no more, yeah. But baby, there you go again, making me love you. Yeah, I stopped using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. And now I'm feeling stupid, calling back to you. So I cross my heart and I hope to die that I'll only stay with you one more night. And I know one more night. Using my head, let it all go. Got you stuck on my body like a tattoo. Yeah, yeah.